Zé Barões, a pisadinha. Passei sensação, bebê. A sensação do paredão. Cheguei em casa muito louco. Cheirou de quenga na minha blusa. Marcar de bato no pescoço. Saí inventando uma desculpa. E foi dormir. Ela já destravou meu celular no Face ID. E vasculhando tudo no modo FBI. Acordei com a bomba explodindo em cima de mim. Aí deu ruim. E a mulher ficou sabendo que eu tava no desmantelo. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Pegou o meu celular, só tinha bunda, tinha pego. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Quando abriu o WhatsApp, parecia um puteiro. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Vários vídeos da bebê sentando naquele modelo. Foi dormir em casa. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Vai, papai! O barão da pesadinha. Cheguei em casa muito louco. Cheiro de quenga na minha blusa, ó. Marcado e bato no pescoço. Saí inventando a desculpa. E foi dormir. Ela já destravou meu celular no Face ID. Foi vasculhando tudo no modo FBI. Já acordei com a bomba explodindo em cima de mim. Aí deu ruim. Minha mulher ficou sabendo que eu tava no desmantelo. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Pegou o meu celular, só tinha bunda, tinha peito. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Quando abri meu WhatsApp, parecia um puteiro. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Vários vídeos da bebê sentando daquele modelo. Foi dormir em casa e acordou solteiro. Pra tocar no paredão, bebê! Henri Freitas e Diego Vitor Hugo. Já tá gerando um convenceiro. Ligou até gente que eu conheço. A noite é sua amiga nova. A sua boca tá famosa. E alguém perguntou seu ex. Ela respondeu que ex. E viu a minha foto e não sentiu nada. Deu negócio ruim, mas eu vou confessar. Errada ela não tá. Bobo é eu que não pego ninguém. Bobo é eu que não chamo quem vem. Cheio de boca querendo, eu não quero. Porque é que eu quero tá beijando alguém. Bobo é eu que não pego ninguém. Bobo é quem vem, tô desorientado na noite, enquanto eu devia atorar o pau também. Viu a minha foto e não sentiu nada. Deu negócio ruim, mas eu vou confessar. Errada ela não tá. Bobo é eu que não pego ninguém. Bobo é eu que não chamo quem vem. Cheio de boca querendo, eu não quero. Porque é que eu quero tá beijando alguém. Bobo é eu que não pego ninguém. Bobo é eu que não chamo quem vem. Tô desorientado na noite, quando eu devia atorar o pau também. Pego ninguém, bobo é eu que não chamo quem vem. Tô desorientado na noite, enquanto eu devia atorar o pau também. Bobo é eu, bobo é eu, bobo é eu, bobo é eu, bobo é eu, bebê. Mari Fernandes, Mari no Barzinho, ao vivo em BH. Eu tô respeitando o nosso fim até aqui, mas parei aqui. É que chegou no meu ouvido uma fofoca quente, que eu tô ficando pra trás, cê tá muito à frente. Que tá esquecendo a gente com gente. Vou ter que te alcançar urgente. Eu vou botar pé na rua, fazer os regaços, dá umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é visto, não é beijado. Joga a mão e diz: eu vou botar pé na rua, fazer os regaços, dá umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é visto. ouvido umas fofoca quente. Que eu tô ficando pra trás, cê tá muito à frente. Que tá esquecendo a gente com gente. Eu vou ter que te alcançar urgente. Eu vou bater o pé na rua, fazer os regaços, dar umas voltas por cima, com os corpos por baixo. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijado. Não é bicho, não é beijado. Eu vou bater o pé na rua, fazer os regaços, dar umas voltas por cima, com os corpos por baixo. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijado. Joga a mão e diz, eu vou bater o pé na rua, fazer os regaços, dar umas voltas por cima. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijado. Não é bicho, não é beijado. Ai, bebê, quem não é bicho, não é beijado. Quem gostou faz barulho aí. Muito de vaquejada. Original, fumaça, buzina. Não me acostumo com esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado na noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho da boiada. Quem ama a onça não troca a onça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuida do tantão de terra, cuida do tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA. Joga em cima, joga. Olha, vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuida do tantão de terra, cuida do tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA. No DNA, meu filho, não tem como tirar, não. Até que heróis! É, bora, meu filho! Eu não me acostumo com esse céu cinza. Eu sou mais o cheiro do barro molhado e a noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho na boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha. Quem gosta de vaquejada, bota a mãozinha pra cima aí. Tantão de terra, levanta. Cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasceu. Natanzinho! Ah, meu filho! Oi. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já original. Ai, meu filho. Para de mandar mensagem carinhosa meio da noite só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro. Eu não tô podendo me abaixar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Parece que a gente esquece que a gente já tá dependente do outro. Isso é amor. Para de mandar mensagem carinhosa meia noite só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. E se eu gostar e abrir, você me aceita pra vida inteira. Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Todo dia meu cavalo cheira a sela dela. Anda de cabeça baixa, não quer mais correr. E com saudade, como é que a gente vai correr? Com saudade, como é que a gente vai vencer? Ela foi embora, eu deixei de ganhar. Tem dois corações amarrados naquela cancela. E só vai escutar valeu, pois se ela voltar. Volta pra mim, dona Bia. Pois é, meu amor. Isso aí, Guilherme, Varões e a Pisadinha. Volta aqui pra nós três, volta. Ui! Oi, Rolinho Varão. Como é que a gente vai correr? Com saudade, como é que a gente vai vencer? O meu cavalo só corria quando via ela. Desde o dia que ela foi embora, eu deixei de ganhar. Tem dois corações amarrados naquela cancela. E só vai escutar valeu, pois se ela voltar. Vem, meu nome, vem. O meu cavalo só corria quando via ela. Desde o dia que ela foi embora, eu deixei de ganhar. Tem dois corações amarrados naquela cancela. E só vai escutar valeu, pois se ela voltar. Não tem coisa melhor pra tocar dentro do caminhão e beber cachaça, meu Deus. Caminhão de vaquejada, vou vaqueirão no meu Brasil. Ô, vida de gato. Thank you. Faz tempo que eu quero tu. Baby, vai, joga o bumbum. Na pé, na areia ou no mar. Não importa, tu vai tomar. O repertório eu já sei. Hoje eu vou ser teu DJ. Canto só pra te dizer que hoje eu vou pegar você. Vai sentar, baby. Senta olhando pra mim. Vai sentar, baby. Botei no macetinho. Vai sentar, baby. Hoje eu mato a tua sede. Oi! JV, Cadu Martins. Pra tocar no paredão, meu filho. É o JV, Cadu Martins. Você. Você tá, baby. Senta olhando pra ti. Vai, você amor. Tá, baby. Roubei no macete. Você tá, baby. Hoje eu mato tua sede. Vai, senta, baby. Senta olhando pra mim. Vai, senta, baby. Roubei no macete. Vai, senta, baby. Hoje eu mato tua sede. Me soltar no mundão. Zé Felipe. Cê escolheu o beijo errado pra aplicar o golpe. Mas gostei de você, bebê, é seu dia de sorte. Cê vai achar na hora H que tá me enrolando. Mas quando o assunto é cama, cê tá indo e eu tô voltando. Fala que me ama, dente no ouvido. Finge que é pra sempre e eu finjo que acredito. Se você é um 7-1, eu sou o tripô. Tu quer brincar de não prestar? Vem, bebezinho, que eu vou te ensinar. Na minha cama, deitou, sou seu. Mais bandido que você, sou eu. Tu quer brincar de não prestar? Vem, bebezinho, que eu vou te ensinar. Pra aplicar o golpe. Mas gostei de você, bebê, é seu dia de sorte. Cê vai achar na hora H que tá me enrolando. Mas quando assunto é cama, cê tá indo e eu tô voltando. Fala que me ama, beijo no ouvido. Finge que é pra sempre, que eu finjo que acredito. Se você é um 7-1, eu sou o triplo. Tu quer brincar de não prestar? Vem, bebezinho, que eu vou te ensinar. Na minha cama deitou, sofreu. Mais bandido que você, sou eu. Tu quer brincar de não prestar? Vem, bebezinho, que eu vou te ensinar. Na minha cama deitou, sofreu. Mais bandido que você, sou eu. Tu quer brincar de não prestar? Vem, bebezinho, que eu vou te ensinar. Quase pra comprar uma van, até um carro. Pra que tu foi meter um filho com aquele otário? Tigre já não dá prejuízo. Eu tô bolado. Otário, cê sabe que eu pago tudo. No card, minha conta gorda, suave. Que eu tô vivendo meu Audi. O pai te leva de nave, bebê conforto no Audi, Audi. Chama o skin do Davi, que eu vou batizar. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira, que é gostosa demais. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira, que faz gostoso demais. Ela é mãe solteira. Ela engole, engole como fosse mamadeira. Ela é mãe solteira. Ela engole, engole com... Ela é mãe solteira, pode pá que é mó gostosa. Que corpão da hora danada. Piscina, ponta do peito, linda da Larissa Rosa. A make é da boca rosa, todas querem ter a sua vaga. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. I love mãe solteira que tá gostosa demais. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede pede bênção pro papai. I love you, mãe solteira, que faz gostoso demais. DG, DG, DG, bate, bate, bate, batidão estronda. E quando eles estão indo, nós estamos voltando de viagem. Anos 2000. Sequência do pente, pente, pente, pente, é um pente, é um pente, é um pente, é um pente, é um pente. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Bobeou, mirou, apontou e tome. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Ai, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Ai. Pente, a pente, a pente, a pente, a pente, a pente, a pente. De volta do futuro, meu filho. Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho. Até que o meu amor bebeu um copo de vinho. Ela perde o controle, fica logo animadinha. Tá todo mundo olhando, a minha patricinha. Tá chapada, tá doidona, tá descendo até. Ai, eu tô pagando mico, olha aqui se... Vai descendo, descendo, vai subindo, subindo. Ela não para de dançar. Vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Vai subindo, subindo. Ela não para de dançar. Eu falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Eu balancei o balanço desse doce encanto que me faz cantar. E quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do teu beijo. Olha, eu não paro de sonhar. Ela só pensa em beijar. Em beijar, beijar, beijar. Vai, meu filho, e vem comigo dançar. E vem dançar, dançar, dançar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar, beijar. Eu vou convocar a novinha bem assim pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai, desce novo swing, boy. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho.